estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração. Províncias e em todas as cidades. E estes dias de Purim jamais caducariam. Diga, os dias de Purim jamais vão caducar, entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abigail e do judeu Mordecai, escreveram com toda a autoridade segunda vez para confirmar a carta de Purim. Agora abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3:17. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que estava te ordenado não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então veja bem, eu quero que você entenda algo aqui nessa passagem. São duas linguagens que é do hebraico, na verdade, não é nem do. É uma linguagem aramaica, que é o Pur e o Purim. Quando a Bíblia fala de Pur, ela está falando de maldição, de algo ruim, de algo que veio realmente com uma sentença de morte. O Pur, na verdade, é a sentença do inimigo contra as nossas vidas. Deus, ele tem uma promessa para a tua vida, mas o inimigo também tem uma sentença para te dar. As pessoas aí fora, elas estão com uma placa e uma sentença. E a sentença, ela é de morte. É um pur. Então o pur é a sentença do inimigo. Em Esther capítulo 3, no versículo 9, diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agadita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres deles o que melhor for de teu agrado. Irmãos, veja bem, o inimigo dos hebreus, o inimigo de Esther, o inimigo de Mordecai era Amã. E agora então ele, diante do rei, ele faz o rei lançar um decreto. E esse decreto era de morte. O rei diz para ele: olha, faz com os judeus aquilo que é melhor para ti, aquilo que tu achares melhor, aquilo que tu quiseres fazer, tu vai e faz. Então ele lançou uma sentença que em determinado dia, em determinada data, hora, aqueles judeus seriam exterminados. Eles morreriam. Então aquela data que foi marcado, aquele dia que foi estipulado, era o dia do Pur. Irmãos, muitas vezes o inimigo tem uma data marcada para o Pur, uma data marcada para a maldição. Talvez ele tenha colocado um rótulo e dito assim: olha, você está desenganado e daqui a 3 meses você vai morrer. Fizeram isso com meu avô. Minha avó está aqui e disseram lá: olha, daqui a... vai 3 meses só. Viveu não sei quantos anos, irmão. Até esqueceu da doença que tinha. Por quê, irmãos? Porque o inimigo sempre tem uma data marcada para te amaldiçoar, para liberar o decreto de morte sobre a nossa vida. Então essa era a petição de Amã, mas essa também era a mesma petição daquilo que aconteceu ali no Jardim do Éden. A Bíblia diz que a serpente, o inimigo, ele vinha ali manipulando Eva, fazendo com que Eva começasse a entrar numa sentença de morte sobre a sua vida e sobre a vida da humanidade. Ele começa então a cirandar, a lançar palavras, a lançar os seus projetos para a vida do homem. E aquilo ali, irmãos, quando o diabo entra na história, ele começa a manipular, ele começa a planejar o cativeiro do homem. E o homem então, depois de manipulado pelo inimigo, ele entra no cativeiro do pecado. E ali o homem então perderia toda a sua liberdade. Para quê? Para que ele continuasse vivendo numa sentença de pecado. Qual é o jogo do inimigo? É fazer com que o homem viva uma sentença de pecado. E qual é a sentença do pecado? É morte. É condenação. Talvez alguns estão olhando: eu não passei na primeira fase da federal, eu não vou fazer de novo. Faça de novo, você que perdeu, você vai passar. Acredite. Eu não tenho condições, eu não estudei direito. Então aproveite o tempo. Projete para que aquela sentença negativa se torne uma sentença positiva. Aquele projeto de morte que o inimigo tinha ou tem, ele precisa ser anulado para que o projeto de Deus entre na sua vida. E eu creio, eu quero, eu desejo que nessa noite Deus ative a tua fé para que o projeto do inimigo caia por terra e o projeto de Deus entre na tua vida e você então entre na excelência do Pai. Amém. É esse projeto que eu quero para a minha vida, é esse projeto que eu quero para a tua vida. Então não aceite aquilo que o inimigo colocou como decreto para você. Você não tem jeito, é um prostituto. Você não tem jeito, é um drogado. Você não tem jeito, é jovem demais. Você não tem jeito, é velho demais. E aí o inimigo começa a colocar sentenças e a gente acredita na sentença do inimigo. Adão e Eva acreditaram nessa sentença. E o que gerou ao homem a sentença ali no Jardim do Éden? A primeira coisa que gerou foi o fortalecimento do inimigo. Quando você recebe, aceita o decreto de morte dele, você acaba fortalecendo o inimigo. E não somente o inimigo é fortalecido, mas também é fortalecida a maldição sobre a terra. E nós não queremos que a terra seja amaldiçoada, porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então eu quero crer que a terra é um lugar de bênção, senão Deus não deixava de herança para os seus filhos. Então, quando você entra no projeto do inimigo de de maldição, o inimigo é fortalecido, a terra é amaldiçoada, há um roubo, um assalto sobre o teu futuro. Qual era o futuro que Deus tinha para Adão? Era um futuro de bênção, de conquista. Multiplica, fortalece, enche a terra, cuida do jardim. Mas o futuro de Adão, ele foi frustrado. A família entrou o assassinato. Na família entra aí toda uma leva de idolatria, ao ponto de quando chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus tem que mandar um dilúvio para purificar a terra. O que acontece quando essa sentença entra? Há uma perda de soberania e do governo. Quantos e quantos líderes estão guardando, engavetando o seu projeto de autoridade? O seu projeto de autoridade. O governo, eu não quero liderar. Tem gente que a gente diz assim: olha, eu quero que você seja meu 12. Ah, não, 12 não. Olha, eu conheço outros que foram ungidos e eu nem estou vendo o resultado na vida deles. Faça o que eu disse domingo, meu irmão. Não olhe para os perna de pau, olhe para os campeões, olhe para os craques, olhe para os selecionados, olhe para aqueles que estão fazendo, crescendo e acontecendo, e queira ser um deles. Queira ser um líder de excelência, porque o projeto para a tua vida é soberania e governo. O homem em si só, ele já é soberano no seu projeto. Você faz o que você quer, você tem livre-arbítrio. Então você é livre para reinar com sabedoria, com entendimento, com autoridade, debaixo da bênção do Messias. Deus te chamou para governar. Quem era Esté? Não era nada. Uma adotada judia, né, que estava ali morando no lugar errado, porque Neemias já estava em Jerusalém, já era para Mordecai e Esté estar em Jerusalém há muito tempo, mas eles ficaram ali na Pérsia. E aí então Mordecai tem uma ideia: se prepara. E ela passa um ano se preparando. Era perfume. Se fosse na nossa época, meu irmão, era boticário. Era, que mais tem de bom aí? Vai colocando esse perfume todinho aí. Ela tomando banho de todo tempo. Óleo de não sei o que mais. Amêndoa e oliveira. Oliveira não, é fedareto. Mas... os óleos cheirosos, aromáticos. Ela passou um ano se preparando. Mas quem era ela? Alguém que trabalhava ali, totalmente deslocada, sem projeto para o futuro, mas o diabo tinha um plano para a vida dela, só que Deus tinha um plano maior. O plano de Deus sempre vai frustrar o plano do inimigo na tua vida. O que aconteceu com a humanidade? Entrou a escravidão física, entrou a morte espiritual, entrou a vergonha, entrou a humilhação. Tudo isso por quê? Por causa de uma sentença de pur, uma sentença de maldição que Adão e Eva deixaram entrar, porque foram manipulados pela palavra do inimigo, pelo projeto de morte do inimigo. Então eu quero que nessa noite, meu irmão, a última de 2009, seja gravado na tua mente que o projeto que Deus tem para ti para 2010 não é de morte, é um projeto de vida de excelência, de vida com abundância, de vida em Deus, de multiplicação, de conquista, uma vida saudável, projeto de bênção. Enquanto o inimigo vem com o pur, Jesus ele entra com o purim. O que é o purim, meu irmão? Da mesma forma que agora o Império Persa vem para, com uma sentença de maldição, o diabo vem com a sentença de maldição também. E aí então o Império vem para transformar a bênção em maldição. Mas Jesus pega o pur, a maldição, e transforma em purim, honra. Honra. O que é isso, meu irmão? Quando Jesus entra na história, a Bíblia diz que o cativeiro, a escravidão, a prisão, as cadeias são quebradas. Toda a escravidão do pecado, todo decreto, toda sentença de morte que era para a humanidade em Cristo Jesus é quebrada e é lançada uma nova sentença. Aquilo que era maldição agora vai se tornar bênção, porque aquilo que era pur, eu vou transformar em purim. Então, através de Jesus Cristo, toda a maldição é quebrada e a bênção é estabelecida na tua vida. Você crê nisso? Então diga assim, mas diga com uma voz profética. Diga: eu profetizo Diga mais alto: eu profetizo que hoje está iniciado o meu purim, e que todas as bênçãos do purim estarão de agora em diante sobre a minha vida, e que hoje inicio plenamente habilitado por esta palavra profética. Profetizo que toda palavra profética desse dia se cumprirá na minha vida e na minha família. Hoje estou começando a subir os degraus mais altos da minha vida em direção ao meu purim, a minha bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Crê nisso? Então 2010 vai ser uma bênção para você. Jesus levou o cativeiro, e a Bíblia diz assim, Efésios 4:8, e deu aos homens. O homem era cativo. Hoje o homem cativa o cativeiro. É isso que a palavra diz. Gênesis 3:10, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que tu estavas nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesse? Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ah, eu quero, pastor, eu quero, apóstolo, o ano do purim na minha vida. Eu quero que 2008 seja o ano da bênção. Eu quero que 2008 seja o ano da minha conquista, seja o ano da minha vitória. Então eu preciso, irmãos, entender que Esté passou um ano se preparando. Foi o ano do preparo. 6 meses com perfume, mais 6 meses com banhos e entendimento e palavra de sabedoria, instrução de Mordecai. Um ano se preparando para poder tomar posse da sua bênção. Então, para eu viver o preparo do purim, é isso que eu quero, pastor. Isso que eu quero, apóstolo. Eu quero me preparar. A primeira coisa que eu tenho que fazer, a Bíblia diz em Romanos 3, 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Presta atenção. Qual era a nossa sentença? Era de morte. Qual era o projeto, o decreto que foi lançado pelo inimigo para nós? Era de morte. Mas esse projeto, ele veio debaixo de uma legalidade. Qual foi a legalidade? O homem desobedeceu. O homem pecou. Então, Adão poderia ter confessado o seu pecado imediatamente ali no jardim. Mas ao invés de confessar, quando Deus chega com Adão, diz: Adão, que foi que tu fizeste? Adão chega com Deus e diz assim: olha, a mulher que tu me destes. Adão começa a fazer aquilo que muitos de nós fazemos, irmãos. Quando a coisa não dá certo, ou a gente transfere a culpa para quem está mais próximo, é a mulher, é o pastor, é o líder, é o discípulo, ou então a gente coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, comeu, me deu, e eu comi também. Aí vai com a mulher. E aí, mulher, que foi que tu fizeste? Ah, Deus. A serpente me enganou. É a outra desculpa nossa. A culpa é do diabo. Que foi que tu fizeste? A serpente. Ela ali, ó. Me enganou. Muitas vezes eu digo, ah, pastor, você nem sabe. O diabo me deu uma rasteira. Ah, foi o diabo que colocou esse vício, essa droga, essa mulher na minha frente, esse homem na minha frente. Foi o diabo que fez isso e aquilo outro, e começa a transferir culpa. Ou é Deus, ou é o outro, ou é o diabo. Para que eu possa, meu irmão, viver o preparo do purim, eu tenho que reconhecer o meu erro. Onde foi que eu falhei? Não era mais tempo de Mordecai e Esté ficarem na Pérsia. Já era para eles terem ido com Neemias para Jerusalém. E como eles ficaram na Pérsia e não foram para Jerusalém, isso habilitou Amã, aliás, na sua sentença do pur. Da mesma forma Adão, irmãos, não era tempo para Adão esconder pecado. Era tempo de Adão buscar o perdão. Nós estamos terminando 2009. É tempo de buscar o perdão. É tempo de reconhecer os erros. É tempo de reconhecer onde falhou. Como discípulo, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como aluno, como professor. É tempo de reconhecer os erros. O preparo do purim, ele passa pelo caminho do arrependimento. Eu tenho que reconhecer o meu erro. Mas o preparo do purim também, segundo Isaías 53, capítulo 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O caminho do purim, diga para o seu irmão do lado: eu preciso reconhecer o meu erro. Diga para o do outro lado: e o segundo caminho para essa preparação, eu preciso receber o sacrifício de Jesus. Jesus na cruz do Calvário, meu irmão, é o presente de Deus, a graça para a humanidade. Quando Jesus morre, é um presente de Deus. Esse final de ano, aqueles que passaram no colégio, né? O papai e a mamãe chegam lá: olha, você foi um bom aluno, passou. E porque você passou, você vai ganhar um presente. Quantos aqui gostam de ganhar presente? Eu gosto de ganhar presente. Está diminuindo a calça, ainda está no 48. Camisa número 4 ou 5. Sapato 39. Todo mundo gosta de ganhar presente, ainda mais quando o presente é bom. Não é verdade? Mas tem gente que não entende que Jesus é o presente de Deus. Quando Jesus nasce, a Bíblia diz que ele é colocado numa manjedoura. A palavra manjedoura, ela, no, na sua origem mais presente, atual, significa mangiare, doura ou douro de animais, lugar de comida de animais. Então, na versão italiana, romana, manjedoura é lugar de comida de animais. Mas no hebraico, A palavra manjedoura não tem nada a ver com lugar de comida de animais. Eu esqueci a palavra hebraica. Eu posso pegar e pesquisar e trazer para você. Mas essa palavra hebraica, ela significa lugar do ofertório, lugar do presente. Quando Jesus nasce, ele não é, irmãos, uma comida de animal. Quando Jesus nasce, ele é a oferta de Deus para a humanidade. Ele é o presente de Deus para mim e para você. Então eu preciso entender que para que o meu purim, para que eu ande no caminho do purim, eu preciso receber o presente de Deus, Jesus, irmãos. Esther, ela se propôs a fazer um sacrifício. Ela chegou com Mordecai e disse assim: olha, põe o povo para jejuar, eu vou jejuar também. Eu vou diante do rei, mas eu vou em jejum. E aí, diante do rei, eu vou botar minha vida em risco, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem a autorização do rei, nem a esposa. E Esther, então, está dizendo: olha, antes do dia do pur, antes do dia marcado para a morte, eu vou entrar na presença do rei. Não é o meu dia de entrar, eu não fui convidada para entrar, mas eu vou arriscar minha vida. Eu vou entrar. Eu estou de jejum. Estejam em jejum também. E ela então entra na presença do rei. O sacrifício de Jesus, irmãos, ele é um sacrifício que cobre o nosso sacrifício. A Bíblia diz assim: ela te ferirá o calcanhar. A serpente não feriu o meu calcanhar, e nem o seu. Mas ela feriu o calcanhar de Jesus. Ele é o descendente. Então veja bem, o sacrifício foi de Jesus, não foi meu, nem seu. Então, o calcanhar de Jesus foi ferido para que eu e você recebêssemos o purim, a bênção, uma nova sentença. Então eu preciso, na preparação do purim, receber o sacrifício de Jesus. Jesus morreu e eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então você entende que Jesus na cruz, ele se torna maldito para que nós nos tornemos benditos, abençoados. O caminho do purim, arrependimento, aceitação do sacrifício e proteção do rei. Isaías 10, 27. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Veja bem, irmãos, Esther, ela foi habilitada. Qual era a habilitação dela? Ela foi ungida rainha. Ela tinha uma unção de rainha. E essa unção de rainha deu legalidade para ela entrar na presença do rei. Deu legalidade para ela denunciar o inimigo. Deu legalidade para ela gerar a bênção. Quantos homens e mulheres ungidos eu tenho aqui? Então você tem legalidade para entrar na presença do rei. Você tem legalidade para denunciar o inimigo. Você tem legalidade para tomar posse da sua bênção, porque você é ungido. Então, da mesma forma, aquele que pisa na cabeça do diabo, irmãos, Jesus, ele nos dá cobertura, ele nos unge com o seu sangue. Tem azeite sobre você, tem cobertura sobre você. Então Deus colocou você, meu irmão, sobre a vergonha. Havia uma sentença de maldição, havia o pecado, a vergonha do homem. Deus te colocou em cima ou acima. O que foi que Deus fez com Adão e com Eva? Roupas de pele. Hoje, meu irmão, por causa do desmatamento e ecologia, da proteção dos animais, não é? Sabe por quê que eles matam tantos animais? Porque é cara uma pele. Deus matou um animal para vestir Adão e Eva. Irmãos, a cobertura de Adão e Eva era a pele de um animal. Deus sacrificou Jesus. A cobertura de você não é pele de animais, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus, é o teu escudo, a tua fortaleza, o teu seguro, o teu socorro presente na hora da tribulação. Então não tema, irmãos. O que eu estou dizendo para você? Você tem proteção do rei. Eu passei aqui sexta-feira, na última vigília, e quando eu estou saindo aqui com meu carro, eu encontro ali pipoca, garrafa de cachaça, um animalzinho morto ali. Quando eu passei, eu falei: pai, o que é isso? Que é isso? Dei uma ré. Macumbeiro aqui não. Vai fazer despacho em outro lugar. E saí chutando tudo. Foi eu que chutei. Se o macumbeiro ouvir, foi eu. Chutei tudo. Peguei o óleozinho que tinha. Em nome de Jesus, todo o trabalho de macumbaria feito para amaldiçoar essas pessoas daqui está quebrado em nome de Jesus. A Coab é terra de bênção. Eu sou protegido pelo rei. Não vai me tocar, não vai tocar na minha casa, não vai tocar na minha família. E a sentença que o inimigo botou, eu estou lançando uma nova, um novo decreto, um decreto de bênção para esse conjunto, no nome de Jesus. Amém. Pum. Amém. Você pode entrar na presença do rei. Você é guardado pelo rei. Você é abençoado pelo rei. Você vai pisar na cabeça do diabo, em toda a vergonha que ele tentou contra você, vai ser transformada numa dupla honra. O purim, ele traz a unção da alegria, que não vai ter fim. O purim é a alegria eterna. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso que você é, meu irmão. Você é ungido, você é príncipe, você é princesa. Há uma unção sobre a tua vida. E nessa noite, todos que vieram vão ser ungidos como um preparo para você viver o purim, viver a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero profetizar tempo de purim sobre a tua vida, porque purim significa alegria, luz, tempo de alegria, tempo de regozijo, tempo de felicidade, tempo de honra. Porque purim é alegria, é regozijo, é felicidade e é honra. E eu profetizo que todo decreto amaldiçoado do diabo caiu por terra e há um novo decreto na tua vida: alegria, honra, felicidade, bênção de Deus, regozijo. Tudo isso, 2010 está selado. É o ano da tua bênção, é o ano da tua conquista, é o ano da tua vitória, é o ano da tua multiplicação, é o ano da tua unção, porque tu tens direito de proteção ao rei do rei. Tu podes entrar na sala do trono e a bênção está estabelecida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. ...2010... está nos aguardando, irmãos. Domingo eu preguei aqui sobre organização. Eu já fiz as fichas. Cada 12... tem a sua ficha. Os pastores, tanto o Guinaldo como o Douglas. Irmãos, eu me lembro que no ano passado eu disse que nós íamos terminar com 3 igrejas. Quantos lembram disso? Né? Eu falei, eu sonhei com o Tenoné. Cheguei aí para o Tenoné. Abrimos a igreja do Outeiro e ficamos aí lutando na igreja do Outeiro. Alguns meses atrás, o Ignaldo entra no ministério e hoje lá na Berredos, domingo foi inaugurado o novo templo, cobertura nossa, e está aqui com seu povo. Semana que passou, eu estive com o Ignaldo lá com o pastor Douglas. O pastor Douglas já está querendo até colocar a placa do Éden lá na sua igreja. Ele só não está aqui hoje conosco, porque ele está tendo um casamento, é o primeiro casamento lá da igreja do Outeiro, do pastor Douglas. Então a gente está com uma igreja na Brasília, uma igreja na rua principal de Outeiro e uma igreja lá na Berredos com o pastor Ignaldo. Isso é resposta de bênção para nós. Não é como a gente quer, é como o Senhor quer. E hoje, irmãos, debaixo dessa palavra, vamos ungir primeiro os 12 na terceira geração. Eu não sei